Costa, na escuta. Torre Salvador, boa noite, está 3226. GLS completo, uma milha para Índia Serra. TAM 3226. Tem livre pouso pistão no zero, vento 120 graus, 08 mais. Livre pouso pistão no zero, TAM 3226. Pantero, noite, zero. Boa noite, 05, visual com tráfego nacional. Afirma. Após a passagem do tráfego, ele mantém no zero, boa noite, 05. Após a passagem, ele mantém no 80. Dois, boa noite, acendo a identificação, desse mantenha 4 mil pés, o altímetro é Salvador 903, chegada mais. Chegou 4 mil, 903, chegada mais. Chegou na 7-4, informação Bravo. Chegou na 7-4, aguarde cópia em 1-8, decimal 6. 7-8-6, agora na 7-4. TAM 3226, solo aos 14, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, o gate 10, TAM 3226. Ou 1805, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 mais. Livre decolagem, 1805. Ou 1714, cópia? 1714. 1714, para Aracaju, nível 230, autorizado. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, Ucajamo, Aracaju. Controle 120, décima 8, aciona 5513, ou 1714. Autorizado, Aracaju, 230. Decola da 10, primeira curva esquerda, Ucajamo, Aracaju. controle em Salvador, 1208, acena 5503, gol no 714. Gol no 714, correto, chame pronto para pushback esse momento. Gol no 805, decola 107, controle 120, decimal 8. Oh, boa noite. 208, obrigado, bom feriado aí. Gol 805. Controle Salvador, gol 805, cruzando 1600 metros. 05 contato radar na decolagem, sobre mantém um 370 feio da PUCA. Livre a sessão 370 na PUCA, gol 185. Estabilizado no ILS Web 5899. Completa aproximação, chame torre 1862. Completa aproximação, 1862, torre web 5899. Torre Salvador, web 5899, estabilizado no ILS, trem baixado travado. Webjet 5899, livre pouso, pistão na 0, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso, não no 0, web 5899. Atualiza 2000 pro voo no 896. Afirma, está livre para aproximação desse para 2000, informa estabilizado no localizador da 1-0-1-896. Portal, 3152, pode prosseguir via? Essa para 2000, na chegada a Mare 3152, informa estabilizado no localizador. 3152-2000, reporta lá. Objeto 5899, Solos 22, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 08. Táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 08, web 5899. Uniforme, passando identificação, vou na proa de mar, chegada mar, desce para 3 mil pés, altina para o Salvador, 1093. Está confirmando, desceu para o 050? 3 mil com 1013 na proa de mar, para chegar na mar, Mike Bravo e uniforme. 3 mil na proa de mar, Mike Bravo e uniforme. Está cruzando 1970, boa noite, 05. Boa noite, 05. Chame agora o centro de Recife, frequências 12545 ou tempo 2085. 2545 ou 2085. Obrigado, bom feriado, bom 805. Boa noite, 96. INS na 10. Complete sua aproximação, chame o torno em 1862. 26, obrigado, até mais. 152, livre aproximação, informe estabilidade. Camará. Salvador, boa noite, voo 1896, ILS 10. Boa noite, voo 1896, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, voo 1896. rodando visual com o campo, tá 3152. Um 5-2, complete a aproximação, chame torre em 18-62. 3152. Salvador, boa noite, São 3152. Siga. Prosseguindo, boa noite, São 3152. São 3152, mantém a aproximação, guarde pistão a zero livre. No 896, sala os 28, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05. São 3152, pouso pistão na zero. Vento 120 graus, 1 a 0 mais. 3152, pouso no zero. Mike Bravo, informe. Na escuta. Tem condição de voada presente na Floriduna? Afirmativo, Floriduna. Está livre de Floriduna, descendo para 2000. Mike Bravo, informe. Eita. São 3152, solo aos 30, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Fico Alfa Juliette para 08, para 3152. Salvador, bom dia, Gol 994. Bom dia, Gol 994. Formação em curso Bravo, ajuste 1013. Está pronto para a cópia? Afirmo. Gol 994 para Maceió, autorizado nível 350, via Upper Whiskey 58. Decolagem da pistão 0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal, confirmando 120, decimal 8, controle Salvador, aciona 5522, gol 9994. Autorizar 350 para Maceió, Upper Whiskey 58, decolagem da 10 com curva à esquerda na Puca, transição Caju, 1208, controle 5522, transponder. Com 994, ciente da informação, Bravo, tá no 4. Ciente, com 994, chame para pushback acionamento. Chama lá. Corrigou no 74, pushback acionamento, posição 2. Autorizado, chame táxi, gol 1714. Confirma o portão pro, no 896. É, o, pro gol no 896 é o 05. Controle Salvador, azul, padrão 178, boa noite. Azul, padrão 178. Bom dia, suficiente da Brabo. Assuma identificação, desse mantém a 4 mil pés, o altímetro em Salvador 903, chegada à margem, reduza para 2509. Para 4 mil pés. 1013, chegada a mar e reduzido para 159, azul 4178. Oh, controle, o Mike Bravo de frente, fazer um pequeno desvio à direita, depois vai estar na tua ajudando. Carneiro? Opa! 135. Sete quatro meia, vou ir na Projetato. Informação do documento, 746. Assim, eu vou ir ITAP, 746. ITAP, 746. Salvador da CP 517, da CP da Bravo, passo pra dentro. Trip 5317 para Belém, nível 380 autorizado, via Perdoa 41, decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5526, Trip 5317. Trip 5317 está autorizado Belém. Nível 380 via Upper Zulu 41. Decolando da pista 10 com a primeira curva à esquerda no perfil da Momo, transição prova. Aciona 5526, controle após decolagem 1208. Correto, chame para pushback e acionamento, trip 5317. Reportar a... Salvador, eu vou no 714, seu AB de 163, 2 horas, alterna Recife. Gol no 714, táxi via Índia e Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-3. Índia e Alfa, 1-0, 1-3, gol no 714. Salvador, 3226, aguarde cópia, Natal. Na Cisco, está sentindo abraço para a cópia na Natal, 3226. Gol no 714, a linha decola, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Linha decola da 1-0, gol no 714. O TAM 3226, cópia? TAM cópia. TAM 3226 para Natal, autorizado nível 370, via Perdulu 1-0. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5520, TAM 3226. Utilizar Natal, nível 370, Perdulu 10, pista 1-0, curva esquerda na Puca, transição Zipar. Controle 1208, transforma 5520. Correto, chame para puxar acionamento, TAM 3226. Para quando for. Estabilizou com a pista à vista, Mike Bravo e uniforme. Mike Bravo uniforme, chame torre 1862. 18-6, bom dia. Web 6746, livre LS. Separa 2000, informe estabilizado no localizador. Autorizado 2000 pés, LS, Web 6746.